descarregue todo o seu peso em mim. Talvez esteja aqui pra te ajudar. Sei que suas forças já chegaram ao fim e apenas um passo pode desabar. Mas eu não permito, nada vai cair. Se talvez cair, te ajuda a levantar. Moça, nessa noite eu quero te ouvir. Escute essa música, vai te ajudar. Coração em chamas, você diz que ama. Me ouve cantar, tua boca me chama. Teu abraço me tranca. Em outro lugar, se seus problemas, canto poemas. Tão ruim está, tão longe, não consegue te ajudar. Coração me chama, você diz que ama. Me ouve cantar, tua boca me chama. Esquece os problemas, te canto poemas. Tão ruim está, tão longe, não consegue te ajudar. Seu peso em mim, talvez esteja aqui pra te ajudar. Sei que suas forças já chegaram ao fim e apenas um passo pode desabar. Mas eu não permito, nada vai cair. Se talvez cair, te ajuda a levantar. Moça, nessa noite eu quero te ouvir. Escute essa música, vai te ajudar. Os problemas, te canto poemas. Tão ruim está, tão longe, não consegue te ajudar. Coração me chama, você diz que ama. Me ouve cantar, tua boca me chama. Esquece os problemas, te canto poemas. Tão ruim está, tão longe, não consegue te ajudar. O nome da marca é Mais Brabo. Bora, Rafa, aquele abraço, Rafa. Tamo junto!